queria era o seu calor. Por besteiro, certo dia você me deixou. Você me deixou. Não queria te trair, mas eu sei. Nessa besteira que eu fiz, virei seu ex. Virei seu ex. Eu te chamei pra conversar, chamei. Com medo de um dia virar ex. Mas só que tu não tava nem aí. Volta pra mim, me levai. Vá com a certeza que eu não vou voltar atrás. Me levai. Vá com a certeza que eu não vou voltar atrás. Me levai. Se um dia eu te amei, hoje já não te amo mais. Mas antes de eu ir, volta pra mim. Arthur Silva Santos. Alô, negão, sou de malas. Janderson, sou de malas. O tal do Cuiuba estourar. Portal do Arrocha. Quantas vezes eu queria era o seu calor. Por besteira, um certo dia você me deixou. Você me deixou. Não queria te trair, mas eu sei. Nessa besteira que eu fiz, virei seu ex. Te machuquei. Eu te chamei pra conversa, chamei. Com medo de um dia virar ex. Mas só que tu não tava nem aí. Volta pra mim. Mas antes de eu ir, volta pra mim. Mas antes de eu ir, mas antes.